Yo, yo, é dread a ser angolano, ter sofrido no tutano, mas mesmo assim ter chegado aonde chegamos. Dread a ser angolano, viver num país cobiçado, só temos a infelicidade, não temos dirigentes ajuizados. Dread a ser angolano, quando vês paisagens fixes, com palanca negra gigante e velvites mirabilis. É dread a vacalhar o continente inteiro, durante 6 anos com dribles lixados e lançamentos certeiros. É dread a, man, ver angolano imparável de raça, que quando pega na bola só pode ser travado com falta. É dread a um angolano que se inspira no Jean-Jacques, parti tabela com smash, o primeiro não foi o Shaq. O Edreda, estamos munidos de mulheres bonitas, com mentalidade dos cox lixadas, mas é pá, bonitas. Os homens não ficam atrás, perguntas sul-africanas. Deve ser o ar de lixo e pincho que respiramos na banda. Edreda, cantar, marchemos combatentes angolanos, de uma forma positiva acreditarmos que não é para frente de combate. Não é para frente de combate. Não é para frente de combate. Edreda é estar bem fobado e bazar, ver um show na LAC, ver a poeira do Benguela acumulada nos tênis falsos da Nike. Ser angolano, dread, embora os políticos no pódio. Banhar na praia e cagar para a manchada do petróleo. Ir à escola com saco a fazer de mochila, curtir swing, gorila, cuspir no breda, porque o teu avilo te pediu comida. É apanhar um candongueiro, bazar para o rock santeiro, ser estigado pelos cambas, che, mais velho que um gueiro. Ei, xaxadama com calção rascado no cu e sem bolso, dar um coro fojoso se ela disser não, manda um muxoxo. É no fim de semana como é que zaca com cachucho. É ter um póster de nervo, mas mandar um grande aqui uso. Dread ao ponto de pedir o grife emprestado no camba, fazer postura de bonito, mas ser um grande cunanga. E no boa da patada dos beijinhos na aniversariante, conhecer a terra desde o sonho até os becos do Quilange. Dreda por chamar o vizinho de careta e lhe estigar na cara, porque não quis levantar o volume do som do seu próprio ampara. Tibar mal no sábado, acordar com uma pelenguenha, sem peixe para pitar e tirar ressaca com uma bruta angonguenha. Ser angolano é dreda, recebe-se com um sorriso a miséria. Em situações difíceis dá-se amor em vez de guerra. Ser da mangorra é mandar expediente e bué de cunhas. É fazer gincana para esquivar os buracos na rua. Imaginar que educa, são a mãe transmite ao filho quando chama. Ô Benguela, vem cá, soca de merda, filho da puta. É ter salário oficial e paralelo. O primeiro só dá para grade de nocau, mas o outro até permite excessos, tipo ir nos trapalhões, pagar pincho nos seus mabecos. É ter popó suspeito e tapitar em encosta, estar legal e pedirem fatura dos churras para te chular em gasosa. É ver os sítios incríveis onde há parabólicas. Dreda é viver em prédios altos, inacabados, com parapeitos improvisados, e atirar lixo aos baldes sem sequer olhar para baixo. Ser da banda é forte, hein? É apesar de tudo podermos nos gabar ou dizer que não existe artigo que no rock não há. É rir com quem sabe sabe, quem não sabe o alalá. É aturar mais de 27 anos de propaganda do MPLA. É boa treta ser angolano, não ter cubo pros livros e ainda assim passar de ano. É fixe porque reinventamos o português, o Duque aprender connosco, somos colonos desta vez. É treta não por causa do petróleo ou diamantes, não só por causa das festas e bons instantes, mas também por causa das lágrimas de todos os dias que fizeram António Jacinto escrever a sua poesia. Observar essa determinação em viver a vida e saltar os muros que encontramos em cada beco sem saída. Perceber a beleza dos moceques, o serão num jago, conhecer a geografia que nos leva de Malange a quando Cubango. Erguer as enxadas e canetas, Angola combatente, como ver-se com forma de ser da nossa gente. É dread a ser angolano quando se percebe que Angola é a grande fonte na qual todo angolano bebe. É dread a ser angolano. É tão sabroso ser angolano. É tão sabroso ser angolano. É tão sabroso ser angolano. É tão sabroso.